fique neste dilema. Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for o problema, o Senhor tem solução. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há. Falta veste em seu lar. Se já não tens uma casa onde a cabeça pousar. Se você é perseguido e maltratado até. Se estás desempregado, Deus cuida bem de você. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há. Todo grande problema.